canções de amor, palavras e atitudes. É o que nós desejamos entregar ao nosso Deus em gratidão por todo o amor, todas as bênçãos que temos recebido. Thank you. palavra é fiel, já vou celebrar e alegrar. Teus milagres vou viver, basta só acreditar. A palavra é fiel, já vou celebrar e alegrar. Thank you. esse amor é tão lindo. Esse amor é cativante, ele penetra na alma e cura. Deus é maravilhoso. Ele cura tão lindamente assim e perfeito o amor dele em nós. Abra o teu coração e sinta esse amor, para que outras pessoas também sintam esse amor. Porque a palavra diz, se você reflete o amor, Deus está em você. E se a gente não consegue refletir o amor, como Deus vai mostrar para as pessoas que Ele existe? É nós, a nossa obrigação mostrar o amor dEle, amém? Aleluia, Senhor. Derramamos diante de Ti, Senhor. Derramamos diante de Si, Senhor. Derrame o nosso amor sobre nós. Aleluia. Thank you. estamos iniciando essa semana, terminando essa celebração, mas a nossa adoração continua da maneira que lhe agrade, para que o cheiro das nossas vidas chegue no altar dele com um bom aroma suave. Esse é o nosso desejo. Então, nós vamos prosseguir e terminar esse momento dizendo que é ele que nós queremos. Eu te quero mais do que mil ouros, mais do que tesouros, mais do que qualquer coisa. Esse é o nosso desejo. Thank you.